rap nem fama. Só quero cumprir meu papel. Não busco sucesso nem grana. A minha missão é bem maior. Eu quero um dia te encontrar. Agora não me sinto mais só. Como águia eu quero voar. Acima das nuvens pra que eu possa contemplar. Que me faz feliz. Conhece os meus sonhos e o que eu sempre quis. Só o Senhor é a cura pra minha cicatriz. Eu posso fazer tudo que eu nunca fiz. O que eu mais quero é te ter. Tentar ouvir tua voz. Eis-me aqui, meu Senhor. Cumpre teu propósito, eu nasci pra voar. Mais alto que eu puder, pra que eu possa te encontrar. Voar, voar. O mais alto que eu puder, pra que eu possa te encontrar. Voar, voar. O mais alto que eu puder, pra que eu possa te encontrar. Voar, voar. O mais alto que eu puder, pra que eu possa te encontrar.